escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Um ouvintes, ouviram agora o turururururu, que é indicativo da emissão número 138 de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Foi eu que disse. O quê? Ah, foi ele, foi o Carlos que disse que... Mas ainda não disse o teu nome, tinhas de ficar calado até eu... Era o efeito surpresa, peraí-me que... Portanto, caros ouvintes, ouviram a música que foi agora transmitida aqui na rádio. A indicação de mais um programa, da Escolhe Sua, escolheu o programa que vai para o ar aos sábados, às 19h, mas hoje é o domingo, que é a exceção. Hoje, 28 de julho, está aí para o ar às 18 horas, domingo, 28 de julho. Fizemos uma exceção porque ontem fomos com isso. E então, para esta emissão número 138, além do Nuno Miguel, que esteve a falar até agora durante 45 segundos, e o Carlos Bonaparte, que ainda não ouviram hoje, porque ao bocado foi problemas do vosso computador, do vosso aparelho, o Carlos Bonaparte vai falar agora e dar a devida saudação aos ouvintes, que são dois, que é a minha mãe e eu. Olá, ouvintes. Bem-vindos a mais uma edição do programa... Escolhes tu ou escolho eu? Prontos, já disse. E então, depois desta educação, desta saudação muito educativa, vamos perguntar ao Cosmo Bonaparte o que é que tem para dizer sobre os últimos dias, que é para ele ficar contente. Ah, que hoje tenho muitas coisas para dizer. Ah, é, pronto, vou-me encostar aqui um bocadinho. Ora bem, da bola. Já está a frente. Foi uma semana que eu gostei particularmente. E ainda que tenha tido uma surpresa assim um bocadinho amarga, mas vamos lá para quartos. Gostei bastante, foi uma semana em que deu para fazer muita coisa, em que estive inspirado para muita coisa. Entraram em circulação muitos publicitários. Passei uma noite inteira a fazer spots e com a Joana, etc. Muito fixe. Depois, pronto, a surpresa um bocadinho amarga foi... Acho que eu vou-te mudar aqui uma coisa, já falando em isso no Eclipse Total e vou falar hoje aqui também contigo. Contigo e com os nossos ouvintes. Esta semana, e sempre sem citar nomes, esta semana houve um elemento de um grupo que veio ter connosco, com a Antena Web. E disse uma coisa do género. Que a Antena Web é uma rádio que é muito ouvida em viagens e não sei o quê, não sei o que mais e porque... Em nossa, viagens? Sim. Não sei como é que ele sabe isto, mas se calhar também não sabe e disse que sim, mas já vais perceber. Ah, então, eu estou a tentar não ser muito específico, porque se eu dissesse aquilo que ele me disse realmente já deixava muito, muito claro. Mas pronto, não foi exatamente em viagens, mas foi uma expressão muito parecida. É viagens, não sei o quê, não sei o que mais, e que nós aqui no nosso distrito, também não importa qual é que é, só não temos, as rádios não nos apoiam, não sei o quê, não sei o que mais, e aquilo que eu fiz habitualmente foi, claro, não é? Já estou toda a nossa abertura. Passar músicas, enviar material fotográfico, não sei quem, não sei o que mais, etc. Resposta da pessoa. Ah, mas não era isso que nós pretendíamos. Dinheiro. Não, o que eles queriam era que eu gravasse uma coisa para eles, lá para um site de bandas do género. Gravasse uma coisa para eles, a custo zero, não é? Porque assim que eu disse que isso não tinha nada a ver com a rádio, era uma coisa à parte, e que eu podia fazer, claro, mediante um preço. Ah, depois eu estou à espera de outras respostas. Né? Se calhar estava mesmo. Quem aceitasse a custo zero dizia isso. Está bem. E se não houvesse ninguém? Nem assim se eu perceber qual é que era o preço. E porque como é... o que era é de borda. Pois. Quem não for de borda não interessa. Exatamente. Se disseste que havia custo, pronto, desligam logo a chamada. Se fosse ao telefone, não é assim. Pois. Não, aquilo foi por escrito. Mas esta piada foi à graxa do... Ai, há muito vídeo de festas e não sei o que. Ah, já disse. Não interessa, pronto. É muito ouvido que para quem vai para festas. Pronto, e quer dizer. Se calhar ninguém, mas pronto. Eu fiquei a pensar. E mais. Eu fiquei a pensar. Isso é mais o mesmo, pá. Já. Não, mas para mim é a primeira vez que me acontece alguém vir ter connosco para dizer que não precisa de nós. Que bom. Está bem. Mais. Ontem, como compensação. A cantora, ontem aconteceu um bocadinho ao contrário, a cantora Tatiana convida todos aqueles que quiserem a enviar-lhe uma mensagem com a morada, ela envia à cobrança o CD. Tão simples quanto isto. E o que é que eu faço? Bem, não vem propriamente pedir os dados do... Não vem propriamente deixar os dados para envio do CD, mas a sua mensagem inspirou-me a falar consigo, a perguntar se tem músicas que nos possa facultar para passarmos aqui na nossa programação. Ou seja, no fundo foi uma coisa grátis. Não é? Mas pronto, ela enviou, sem problema, portanto foi... Pronto. Enfim. Foi também uma semana, mas isso não posso falar aqui, foi também uma semana em que eu fiquei bastante sentido com outras situações que aconteceram por aqui. E esta semana ficou marcada essencialmente por uma coisa. Eu sei que a Antena Web tem indisponíveis. Menos do que já teve, por exemplo, no princípio, mas tem indisponíveis. Que há coisas, para além dos indisponíveis, que podiam estar melhor. Mas também já tiveram pior. Mas há uma coisa que esta semana ficou marcada, que foi o orgulho que eu tenho. Duas coisas. Primeiro, de ter a equipa que tenho. E segundo, de estar ainda no ativo, e bem ativo, o projeto Antena Web. Há pessoas que parece que acham que... É, como é um projeto na internet e tal... É, isto interessa muito. Mas não. Nós estamos aqui a sério. E eu realmente, esta semana, uma coisa que me ficou marcada, e se calhar por isso é que eu me sinto inspirado para fazer todas aquelas coisas, é precisamente isto, o orgulho, porque fui eu que criei o projeto, fui eu que tive a ideia do projeto, e é de facto um orgulho olhar para o passado, já lá vão mais de 3 anos e meio, e realmente, quer dizer, não é? Já conheci algumas rádios FM que duraram menos tempo no ativo. Não é? Antena Web tem 3 anos e meio, 4 rádios, 3 há mais de 2 anos. Aliás, uma há mais de 3 e meio, outra há quase 3. Faz precisamente daqui a uma semana. Aliás, faz na próxima sexta-feira 3 anos, o Canal 2. Portanto, não estamos a brincar, não é? Lamentamos imenso quem não nos respeita, mas mais agradecemos quem nos respeita, e é isso que faz. Pronto, esta semana foi assim uma semana em que... Não diria propriamente me sentir por aquilo que nos fizeram, mas até ainda me orgulho mais do projeto que temos, porque no fundo sou eu e a equipa. Pronto. Esta semana foi marcada por isso, marcada por conversas... Eu não... Diz? Aleatórias. Também. Eu não me deitei antes das 6 da manhã em nenhum dia. Tivemos sempre a conversativa, sempre a conversa. Acho que foi a primeira vez que o Carlos Bonaparte não pegou nas datas do género. Uma coisa que nasceu em janeiro e estamos em maio, estamos quase a fazer um ano. Ele agora disse 3 anos e meio, não disse quase 4 anos, que é o costume dele. Eu disse mais 3 anos e meio. De facto, na primeira vez, é só 3 anos e meio, que eu não viste aqui a minha cara de pasmado por não teres dito quase 4 anos. Não, mas já estou a pensar como é que vai ser o nosso 4º aniversário. Pois, isto pensar no como é que vai ser faz muito bem, até podes pensar como é que vai os 10 anos. Agora dizeres que já vem quase 4 anos é como forma. Então estás tão contente, vamos alçar. Escolhe-se, escolho eu. Já acabou, ainda bem, ele não dará mais. Não, é isso. Foi uma semana, de facto, que me fez sentir muito orgulhoso e que me fez sentir muito feliz, porque tive conversas que acabaram ontem, de madrugada. Tive conversas... A madrugada toda, basicamente, de segunda a sábado, de domingo a sábado, foi muito giro. Pronto, e é isso. Os cortes que escolho eu é feito essencialmente de palavras do Carlos Bonaparte, dos dois, não é? Mas também de músicas. O que é que trazemos para aqui? Músicas, escolhas musicais. Eu nem ia dizer. Espera aí, pois é, hoje, esta semana também ficou marcada por uma coisa. O que é que foi agora? Aprendi a normalizar. O quê? Os cheiros? Sim. Isso é muita técnica para os nossos ouvintes, não iriam entender. Está bem, mas isso não é lá no Amplify, Normalize, 100? É, no Effects, Amplitude, Normalize. Pois, porque aquilo está a 100 e é só selecionar aquilo que quer normalizar e fazer dentro, não é? Sim. Ah, então. Ah, então já estou mestre na normalização. Acho que não. Nem tu nem eu nunca vamos chegar ao estado normais. Na normalidade, sim, já sou especialista no tempo. Na normalização. A normalidade, atenção ao A, antes do N. Na normalização, ainda estou a dar nos toques. Mas sabes que eu dou map com pessoas anormais e tenho. Com o passar dos tempos, confirmo isso. É pessoas que fogem da média. Hoje posso fazer assim à vontade. Fogem da média dos anormais, é as pessoas com quem eu lido melhor. porque condizem comigo, não é verdade? Yeah. A verdade também é que nos Códigos Escuros, como eu estava a dizer, trazemos 6 músicas, 3 cada um, sabiam? Quando a prioridade é minha, sou eu a escolher primeiro, que é as emissões que interessam. Portanto, eu trago uma música, o Carlos responde dentro do género, ou não. Não, a grande, grande maioria responde dentro do género musical. A esmagadora maioria. E as músicas não são só porque sim, é porque têm algum significado para nós. E segue-se já uma, a primeira de hoje, que é um símbolo, digamos assim. Foi uma música que eu descobri num programa que falei aqui há 2 semanas, acho eu. E há 3. E há 3, não sei. E ia continuar a falar, que já acabou na RTP1. Deu meia dúzia de emissões. Não, mas já foi feito assim, já era um programa curto. Também não estava à espera que tantos músicos juntos estivessem ali durante muito tempo, que eles têm as vidas deles, os trajetos deles. Claro. A música portuguesa brasileira, MPB, uma mistura de sons de Portugal, Brasil e Cabo Verde, que transmitiu na RTP1, agora já dá na RTP África, o que faz todo sentido, porque tem muitas coisas de Cabo Verde. Foi neste programa que eu conheci uma música, que é que vamos escutar hoje, que fala de algo... Primeiro, logo no título, fala de duas coisas bem portuguesas. E se estou aqui a sublinhar a música portuguesa, um título assim, encaixa. Fala do fado, que é o nosso destino, no fado, lá lá lá. Se bem que cantoras como Ana Moura têm provado que no fado nem tudo é triste. Pode-se dar a volta ao fado. O fado não é significado de nostalgia e de saudade, não é verdade, Carlos Bonaparte. É para ladrar bem. A segunda coisa são os barcos. Muita gente em Portugal tem as suas profissões e as suas vidas são ligadas ao mar. Então ao rio, mas a grande maioria é o mar, que nós temos oceano, desde Viana do Castelo até Vila Real de Santo António, até andamos assim no litoral inteiro e no Algarve, na parte sul, na parte da moraria, já antes era Marrocos, é só mar à nossa volta. Passando à frente, a parte de Portugal, sublinhar os dois típicos, os aspectos típicos de Portugal, fica... Foi caro por uma parte. Qual é o motivo da tua risota? Nada, vou continuar. Tá bem. Fica desta música e desta atuação, porque nós vamos ouvir não a versão estúdio, mas... Continua. Não a versão estúdio, mas a versão do... Eu vou explicar o que é que está a passar aqui. Eu não sei se... Pronto, agora já estou mais calmo. Não sei se alguma vez te ocorreu... Desculpa lá a interrupção. Mas não sei se alguma vez te ocorreu uma coisa que é... Epá, eu não posso rir. Não sei se já te aconteceu. E quanto mais tu pensas não podes fazer uma coisa, sentes que há dentro de alguma coisa, tipo, tentas conter o riso e depois... Isso não... de rir nunca me aconteceu. Mas a ti já aconteceu. Vi neste programa. Pois, também. Mas pronto, agora já estou mais calmo. Podes continuar. Sim, mas estavas a rir porquê? Não sei, deu-me vontade de rir. Já te passei essa batalha também. E depois comecei para o fim, comecei a rir porque estava a achar estúpida a situação. Mais um momento para ficar para o 3º aniversário dos Códigos Escuros no dia 5 de outubro. Quando é que vai ser? É dia 5, não é que é um sábado? É o dia 5. É mesmo o dia 5, foi quando começou. Portanto, fica desta música e desta atuação, porque nós vamos ouvir a versão, ainda bem que é esta, que é uma versão mais curta. Aliás, as minhas 3 músicas de hoje, 2 delas têm menos de 3 minutos. Portanto, é para manter a média da semana passada, que o programa só teve 1h19. O que bom é que há 2 semanas teve 2h20. Mas fora isso. A Cuca Roseta, que é uma das cantoras desta música, foi a primeira vez que eu ouvi atuar num ambiente assim, num ambiente acústico, no fundo, que vamos ouvir, sendo retirado lá do programa, um ambiente acústico, nem sequer há microfones, pelo menos não junto a eles. Certamente que há um microfone ligado à câmara, as câmaras estavam a filmar, mas um microfone mesmo junto a eles não há, a nenhum deles, que é o Mil Carvalho que está a tocar, o Pierre Aderno também está a tocar e a Cuca Roseta no meio a cantar, e o Pierre Aderno também vai cantar. A Cuca Roseta para mim ficou-me, eu já disse isso ao Carlos, a postura dela... A forma dela cantar, além de ser uma jovem bonita e tal. E depois junta uma coisa que para mim é bem mais importante do que ser bonita ou da postura e tal, é que ela também cria, ela escreve, há letras, há músicas que ela canta que são da autoria dela. E uma jovem, aparentemente culta, que canta bem, sabe ter postura, que escreve as músicas dela, que é bonita, encaixa aqui no perfil do Carlos Bonaparte, não é, Carlos? É verdade. Para dar o número dela, mal. Gostei, ficou-me... ficou-me na memória esta atuação da Cuca Roseta. E que acho que é mais um nome forte da música portuguesa que tem surgido. E vai. Esperemos que tenha futuro, que é para eu poder vê-la muitas vezes. O Ela. Pierre Adern também está aqui, porquê? Porque eu faço-lhe a devida vénia, porque foi ele o responsável. Não sei se foi ele também, acho que já vi a ideia original do Pierre Adern. Foi ele o responsável, foi ele que dirigiu e conversava com as pessoas. Eu, no fundo, liderava este projeto de juntar músicos portugueses, brasileiros e alguns cabo-verdianos. Neste MPB, que transformou-se de música popular brasileira, transformou-se para música portuguesa brasileira. E foi ele responsável por isto e ele também toca e canta nesta música. A música, a versão de estúdio, está incluída no CD de 2011 dele, chamado Água Doce, do Pierre Adern. Aqui vamos ouvir a versão, como eu já disse, retirada do próprio programa, já que eu falei aqui, acho que esta é a terceira emissão que eu falo aqui do MPB. Já agora, vamos ouvir pela primeira vez uma música retirada precisamente desse programa, chamada Fado dos Barcos. E, mais um motivo, isso é lógico, é a melodia desta música, que já é muito antiga, isto não é original nem da Cuca, nem do Pierre Adern, já vem de trás. Mas, além dos seus versos, que a tarde está a cair, os barcos a passar, o que me faz reportar para outro motivo, e antes ouvimos a música. Uma amiga minha brasileira cresceu a ouvir a música da Maísa, do barquinho. Dia de luz, festa de sol, um barquinho a flutuar. Tudo é verão, amor se vai. E esta música também faz lembrar esta coisa da tarde a cair, os barcos a passar. De certeza que se ela ouvisse isto, essa minha amiga brasileira, também ia reportar ao mesmo cenário. As velas desses barcos iluminam as noites deste mar e há barcos que navegam e se encantam. Noutro mar há barcos que balançam com saudade. Cá está a saudade, fado, voz. Saudade de voltar. Refrão. Eu ouço o canto do mar, de lá que vem, do barco de alguém, do mar de quem procura também, como eu, uma ilha e seu mar. E quem for ver a atuação, esta não é nos Coliseus, não é a atuação ao vivo, é na atuação neste programa. Reparem a maneira como a Cuca Roseta diz o como eu. A maneira dela segurar o eu fascinou-me. Foi a partir desse momento que eu fiquei mais vidrado nesta música, passei a prestar atenção e eu, vai lá, vou trazer isto para uns códigos tubos. Foi eu um dia destes. O dia destes, que é hoje, 28 de julho, que vamos ouvir para começar já o Fado dos Barcos, com o Pierre Adern e com o Carroseta, ou com o Carroseta e Pierre Adern, não, o que vocês Já quiserem. agora, o Nuno esqueceu-se do motivo. Que vai apresentar agora. É porque esta música também é muito especial para a Rádio Interweb. Pois é, porquê? É muito especial, claro que nós não somos assim tão pequenos como um barco, não é? Ao invés, temos inclusive um Mas não navio, vi o navio temos um andar por navio, aqui. exatamente. E pronto, para quem percebeu, percebeu, E acho que gosto desta parte do mar que quem procura também como eu, uma ilha e seu mar. A certa altura as pessoas também procuram a sua ilha e uma ilha, um pedaço de terra rodeado por mar. Não há mais nada à volta nem por perto. E uns encontram, outros não. Quem quer encontrar, que encontra. Quem não quer encontrar, que são lixo. Bom. Os madeirenses têm uma ilha. Aí Tem. tem duas até. Também Não, não até sei. tem várias, mas assim, Sim, mas. populadas são duas. São duas, estás a E ver? nos Açores são nove. E agora? E o que é que isso tem? Exatamente. E o que é que isso tem? E a discriminação. Porquê? Porquê que há uma ilha que se chama Porto Santo e não há uma que se chama Benfica Santo? Ah, pois é! A música número 1 é trazida pelo Pierre Adern e pela Cuca Roseta. E em versão acústica e retirada de MPB, escutemos Fado dos Barcos. Eu ouço o canto do mar. nave no ar. De lá que vem o barco de alguém, mas quem procura também como eu uma ilha em seu mar. Eu ouço tanto o mar. De lá que vem o barco de alguém, mas quem procura também como eu uma ilha em seu mar. A Bonaparte Produções apresenta A Árida Ponte. A versão portuguesa de Harry Potter já está nos cinemas. A Árida Ponte. O Tuga de Ponte da Barca, já que falamos em barcos, de Ponte da Barca, que vai surpreender. Magia. Glamour. Ah, e algumas mariquices pelo meio. Não percam! Já nos cinemas, A Árida Ponte e o seu amigo Ronaldo, a versão portuguesa de Ron. Acabou? Palminhas para mim. Mas não está a música. Eu sei. Não só pegou quase nada, agora só não sei. Da música? Acontece. Fica certo. Olha, deixa de estar aí que aí fala bem. Fica com um bocadinho bem. Exato. Sim, senhora. Olá. Com a participação de Oscar Alinho. Exatamente. Como Ronaldo. Exatamente. E Bonaparte de tudo. É. Como Harry da Ponte. Agora que acabou. Harry da Ponte. Não é Harry, é Harry. É o Harry. Harry dos Santos. Por acaso pensei nele. Não, é o Harry da Ponte. Vamos lá, o que interessa, que é a tua música que não vai corresponder ao género. Que interessa. Ou mais ou menos. É assim, vai corresponder em termos rítmicos, mas não em termos instrumentais. Eu acho que esta música, eu já disse aqui várias vezes, que acho que a música está a passar por uma etapa muito interessante. A música em geral, e no nosso caso a música portuguesa, está a passar por uma mudança muito interessante. Começa-se a valorizar mais a qualidade. Começa-se a procurar mais a qualidade, algo diferente. E nesta semana chegou aqui a ter um projeto novo, que são os Senhor Inominável, e que é mais um exemplo disso. Mas, não terá a ver porque o Senhor Inominável é indie, mas o que nós vamos ouvir a seguir é uma espécie de jazz, não é bem jazz, mas é uma coisa parecida. Que foi? Tem uma história para te contar relacionada com o jazz. Continua! E então ela chama-se Cati Freitas. E depois eu gosto destes nomes. Não se chama assim, é como a Cuca Rosita. Não se chama Cuca Rosita, mas pronto. Sim, artisticamente. Galera, é uma coisa que eu acho muito interessante. Porque eles, pronto, a Luísa Sobral é mesmo Luísa Sobral. Mas. Porque simplificou, porque ela podia ter escolhido o Van der Kamp, ou como é que ela se chama. Ela tem origens alemãs, não tem? Holandesa, acho eu. Holandesa. Porque a Cuca chama-se Maria Isabel Rebelo Couto da Cruz Roseta. Porque aquele tom de voz é típico daquela zona, típico daquela área. Aquela voz assim meia. Faz lembrar de. E ela é Cati, quê? Cati Freitas. Ah, com K e tudo. Exatamente. O K agora já é português também. Pois, isso é verdade. Portanto, agora já pode ser. Sobre mim, falo alto, tenho tatu e piercing, sou preguiçosa, desconfio de tudo, amo internet, sou ciumenta. Isto deve ser músicas do CD dela, não sei, digo. Não? Então é outra Cati Freitas, está bem. É outra Cati Freitas, esquece. É que eu vi 1, 2, 3, pensei que fosse faixas de um CD. Mas afinal é uma Cati Freitas, que deve ser uma teenager boy da freak. Que em cima tem 50 fatos sobre mim. Depois começa. Falo alto, tenho tatu e piercing, sou preguiçosa, desconfio de tudo, amo internet, sou ciumenta. Essa deve ser alguma personagem da Disney. mais uma teenager bué da freak que anda para uns twitters, facebooks e coisas. Ah, eu pensei que fosse, pensei que tivesse a procurar na Wikipédia. Não, não tenho. Ah. Pois então não sei. Bom, não interessa. O que interessa é que... o que interessa é que... Pronto, a Cátia Freitas é... Eu estava a achar estranho. Tantas... Ainda por cima que ela de alto não tem nada em termos de cantar. Mas tem namorado, não estuda nem trabalha. Tem 19 anos, adora música. Se quiserem, procurem a Cátia Freitas na internet. Que ela não está disponível. Mas já encontraste a Cátia Freitas? É brasileira. É brasileira? Que giro. Esta é Cátia Freitas. Ah. Essa que estás a falar, não sei. É portuguesa, esta é portuguesa. Não, não sei. Não. Pelo menos é, tem um cantor português de Portugal. Bom, mas isto para dizer que a cantora Cátia Freitas, basicamente, ela é que ela é uma espécie de jazz, não é? E ela eu gosto muito da forma da melodia e da história. A melodia tem uma história, e a música chama-se Altar Particular. É uma daquelas músicas que eu realmente... A mim cativa-me no sentido de... Primeiro, ela transporta-nos automaticamente só aquele piano abafado ao princípio. Sabes quando tu estás a tocar as notas e estás com o pé no pedal para abafar o som? Pois. Não sei se estás a ver o que é. Os pianos têm isso. Têm um pedal para dar eco à nota. É um lado esquerdo, é esse que estás a falar. Pronto, exatamente. O lado esquerdo é para abafar o som do piano. Coca-Colas e iguarias. E basicamente, pronto, é assim que a música entra. Com esse piano assim meio abafado. E automaticamente somos transportados para um ambiente totalmente diferente. E depois a letra. O coração, não é? Que ele pôs no altar particular dele, que é um altar de dor, etc. Mas que tornou a tristeza normal. Ou seja, ela basicamente ela tem a vida dela em suspenso. E só pode voltar à vida, digamos assim, quando ele tirar o coração do altar particular. Mas a forma como a música é conduzida, eu realmente fica no ouvido. O nome da música é qual? Altar Particular. Muito bem. E é sem dúvida uma música, e aliás, é como acontece com a Carroseta, com a Luísa Sobral, que acontece com esta Cátia. Afinal é com C, Cátia com C. O que acontece? Uma bracarense, 28 anos. E estes nomes, realmente... Sei lá, eu fico sem... Deixa-me com muitas esperanças. Eu fico sem reação porque... Deixa-me com muitas esperanças. Porquê é que foi? Falei, não, pá! Está bastante bem, porquê? Porque o MPB tem a ver sobre músicas onde? Portugal, Brasil e Cabo Verde. Uhum. Esta bracarense portuguesa escolheu o Brasil como inspiração, embora a sua equação geográfica pessoal acrescente o Cabo Verde. E a imensa paisagem americana do jazz clássico. Pronto. Mas ela tem... Ela realmente, não sei se aquilo são influências brasileiras, mas tem assim um gosto muito do toque musical dela. Foi gravado no Brasil, o álbum Dentro, foi editado este ano. Sim, foi lançado este ano, foi. E ela, ela realmente fez um ótimo trabalho. E este tema, que é o single de lançamento, sim. Disponível desde janeiro com vistos. Realmente deixa sem reação. Deixa sem reação. Eu já tinha aqui o tema, já o fui passando, etc. E ao princípio, quando eu vi a Cátia Freitas, eu pensei, bem, esta é mais um daqueles nomes. Há pouco falaste há pouco fizeste referência à Coca Roseta. Eu estava antes de chegares, tu a chegares e eu acabava de ver ela a publicar umas fotografias lá da Caras, que ia sair na próxima semana. A Cuca? É. Sim. Eu até pensei, então, é uma surpresa. Não é muito habitual as pessoas deste género serem assim tão populescas, mas pronto. Depende do que é que for a reportagem. O tema da reportagem. Mas pronto, de todas formas. Pronto, e eu na altura estava a pensar. quando ouvi a música Pai Pai em fevereiro, foi quando ela chegou aqui à rádio, eu era assim, bem, isto vai ser mais uma que vai lançar um álbum e tal, interessante, etc. Mas depois não vai ter assim sucesso, porque não é pop, não é popular português, aliás. Portanto, não, enfim. A verdade é que parece ter sido o contrário, e é um bocado aquilo que eu disse há um pouco na dimensão anterior, que é, agora, dá-se, felizmente, um valor maior, um cuidado maior à qualidade, não é? As pessoas valorizam mais a qualidade, e por isso é que a Cátia Freitas vai tendo cada vez mais sucesso. O mesmo acontece com a Cuca Roseta, que, não sei se sabes, já está no ativo há uns 3 anos. Este é o segundo álbum dela. Primeiro é 2011, acho. Pronto, eu comecei, eu lembro-me que fazia um programinha chamado A 100%. E no A 100% eu já falava de espetáculos do Cuca Roseta. Por isso é que eu disse que ela tem uns 3 anos de carreira. Porque o A 100% é do Canal 2 e era para aí... Ele acabou em finais de 2010, portanto... E eu já na altura falava então dos concertos que a Cuca Roseta, onde a Cuca Roseta ia estar. Pronto, isto tudo para dizer realmente que, pronto, que efetivamente, como é que eu posso dizer, a música portuguesa, e não só, mas no caso que interessa a música portuguesa, está a passar por uma fase muito interessante. A forma como se está a valorizar estes artistas. E porquê que eu pensei isso da Cátia Freitas, que era mais uma artista que ia ser lançada e tal, e depois não ia ter sucesso. Porque, de certa parte, quando eu comecei a inteirar mais da música portuguesa e quando a rádio internet surgiu, era assim que as coisas aconteciam. Mesmo durante toda a década do ano 2000 era assim que acontecia, do ano. Toda a década de 2000 era assim que acontecia. Artistas lançavam um CD um bocadinho mais fora do comum e não vendiam nada. Não é não vendiam nada, é não vendiam. Se estás a dizer não nada, estás a negar duas vezes. Duas negações. Afirmação. Porque vendiam alguma coisa, só que vendiam pouco, percebes? Então pronto, vendiam pouco. Ou não vendiam muito. Agora, não vendiam nada. Se não vendiam nada, vendiam pouco. Pode ser vender pouco. Pode. Pois. Muito bem. Por isso que me vês, de uma forma... Eu que me estava a rir há um bocado, é que... Já acabaste? Não. Sim, já acabei. No sábado passado, para variar, fui à missa. E... Houve lá duas partes diferentes, que quando ia entrar músicas do coro habitual não entraram. E foi para lá uma rapariga. Rapariga? Senhora, pronto, uma senhora jovem. Cantar a primeira música, eu não sei qual foi, e mesmo para o final o Ave Maria do Schubert, cantar sozinha. E melhor que cantoras de ópera que já ouviste por aí. Cantar mesmo com grande qualidade, grande tino, assim. Uhum. Notava-se que aquilo não era uma qualquer que andava a cantar no chuveiro. E as pessoas ficaram, gerou-se ali um silêncio, mesmo com o movimento de dirigir-se ao padre, voltar para um lugar e tal, ficou ali um silêncio. Sobretudo na primeira, mas na segunda também ficou tudo ali, já estavam todos sentados, ficou tudo ali a ouvir aquela voz. Engraçado que eu lembro-se quando nós fomos a namoro e eu disse que estava uma de pé, que era a tal do coro do lado do seminário. Uhum. Essa que costuma ser a cantora de lá, estava sentada com uma amiga com e a olhar para ela, e quando ela conhecia a música, e quando sabia que ia chegar às notas mais agudas, ela fazia uma cara assim meio só, como que diz, não vai chegar lá. E ela chegava, e depois para ela se voltou lá e começava a abanar a cabeça, como dizia, e eu não chegava ali, mas pronto. Ficava, até ela estava pasmada com o que estava a ouvir. E pronto, as pessoas ficaram... Aliás, aqui a tua vizinha até cá fora estava emocionada com o que tinha ouvido. Pronto, isto passou. No sábado, ao final da tarde. No domingo, acordei e liguei a RTP1. A primeira fuça que me aparece à frente é a dela. A da cantora. Estava a ser entrevistada na RTP1, no jornal do fim de semana. Bom dia, Portugal, fim de semana. E eu, olha, eu vi, então, o que estás aí a fazer? É Maria Mendes, uma cantora portuguesa que está a fazer já sucesso em Nova Iorque. Cantora de jazz, que é uma das mais conceituadas no panorama agora. E foi lá cantar. Já vistes? Assisti um mini concerto dela de borla. Não há muita gente que possa dizer isso. Não fazia ideia que ela tinha estado lá. Lá onde? Lá, na semana passada, lá na igreja. Não sei, não sabia, não tinha contato, como é que tu havias de saber? Sim, tá, mas a Maria Mendes é bastante conhecida. Pronto, eu não a conhecia até sábado. Uhum. Tá bem. Pronto, vamos à música então? Vamos. Cati Freitas com... Cati. Hã? Cati. Mas o que eu disse? Cati Freitas. Percebi, Cátia. Ah. Cati Freitas com Altar Particular. Meu bem, que que hoje me pede para apagar a luz e pôs meu frágil coração na cruz no teu penoso altar particular. Sei lá, a tua ausência me causou o caos. No breu de hoje eu sinto que o tempo da cura tornou a tristeza normal. E então tu toma atento com meu coração, não o deixes vir na solidão, encabulado por voltar a sós. Depois que o que é confuso te deixar sorrir, tu me devolvo o que tirou daqui, que o meu peito se abre e desata. Tirar meu pobre coração do altar, me devolver como se deve ser. Ou então dizer que dele resolveu cuidar, tirar da cruz e o canonizar. Digo, faço melhor do que lhe parecer. Nesta terceira intervenção vamos engordar. O que é um bocado difícil dado devido ao tamanho das nossas panças. Não faças isso, depois fica. O som fica um bocado coisa. Há vários motivos para eu escolher a terceira música de hoje, segunda escolha minha, mais uma com guitarras. Da primeira foi duas guitarras que ouvimos, agora são capazes de ser um bocadinho mais. E mais um sopro para o meio, mas a base é a guitarra mais uma vez. Esta música foi-me dada a conhecer mais uma vez pela Antena 1, e se não me engano, pelo programa Viva a Música, que agora por acaso deixa de férias, e hoje mesmo tarde esteve a dar uma pequena recapitulação desta 16ª ou quê, temporada, 2012-2013, é como é a época do desporto. Foi-me dada a conhecer pela Antena 1, tem passado várias vezes, e eu quando vi esta melodia foi mais uma daquelas que encaixou no meu ouvido, ficou na memória e que me agradou. Achei desde logo curioso o tema, pronto, o que me chamou a atenção, claro que foi primeiro a melodia, a maneira da mulher cantar. Fez também, antes de ir ao tema, uma coisa que me lembrei, é que fez-me também ter uns pensamentos que aconteciam muito, diariamente na rádio há umas décadas, que era ouvir um locutor e não saber qual era a cara que estava do outro lado. E jogava-se muito com isso. Havia sempre aquele mistério de um lado dos ouvintes, de um lado cada telefonia, em saber, em imaginar como é que seria um locutor, porque não tinham ideia, até há poucos anos isso não acontecia. Não faziam a ideia de como era o aspecto físico da voz que estavam fartos de conhecer. E há muitas pessoas que tornavam os seus melhores amigos as vozes que ouviam na rádio, e sem querer fiz uma referência aos vozes da rádio que ouvi na semana passada. Os melhores amigos dele eram as vozes que ouviam na rádio. Eram as vozes da rádio. Eram as vozes da rádio. E nunca tinham estado com a pessoa, nem sequer sabiam como ela era. Isto aconteceu-me com esta cantora, porque até esta semana, estou a dizer esta mesmo, há poucos dias vi como é que ela era, porque eu só conhecia a música já há muito tempo, acho que essa música já foi lançada em 2011, já conhecia a música há algum tempo, mas a cara da voz que eu ouvia, nunca tinha visto, só vi para aí na quarta-feira. E depois quando viste a tua reação foi de estilo, a tua cara não é mais estranha. O que me mais baseou para escolher esta música, além destes motivos, foi o tema desta música. Fala de algo que me incomoda em muitos momentos. Já falámos aqui uma vez de conversas aleatórias, aqui estou a falar na Rádio Atenuai, no canal, sobre um programa sobre a mentira. E não falamos, o tema não foi o segredo, mas a certa altura chegámos a falar sobre isso. Porque o segredo, quando existe, é porque normalmente há um motivo para isso, seja negativo ou positivo, pois depende de cada caso, há um motivo para isso, mas cada um tem a sua perspectiva, mas na minha perspectiva, ter segredos é uma coisa má. Ter coisas guardadas e não contar, não fazer, não é preciso chegar à televisão e anunciar, mas não contar junto das pessoas que são mais próximas, ter algo para contar e não se contar por algum motivo, seja lá qual for, eu não gosto disso. Escolhi esta música porque há aqui, além de não voltar aqui a dizer os versos todos, mas... À noite, quando me deito, alguém se deita comigo, a seguir vem assim. Grande, grande é o segredo, mas é maior o castigo. O que é que isto me faz reportar é... O segredo pode ser grande e está bem guardado e tal, mas... Se um dia se descobre, vai meter as coisas em cima. E é nessa altura que se vai perceber porque é que eu guardei... Não é guardei, é porque é que eu comecei isto há tanto tempo e tal. Porque é que eu guardei este segredo e daí? Porque é que eu gerei esta situação? E depois, cai o castigo em cima. Há outro motivo. Há mais dois motivos ainda. Um deles é quando ela, mais à frente, diz... Onde é que está a parte do medo? Está aqui. Tenho medo, muito medo. Medo. Um medo de estar sozinha. Desde logo, esta parte do tenho medo, muito medo, faz-me uma música que eu incluí numa peça de teatro, que era tenho medo, muito medo. É exatamente, a melodia é parecida e a letra é basicamente igual. Em que me baseei num poema que eu descobri, chamado Bendita Racha. Eu já te contei este poema ao Carlos Bonaparte. Não. E queres ouvir? Será que queres? Eu posso ler. Quero. E posso ler assim, em frente ao microfone. Porque sim, à vontade. Veio a lua envergonhada, escondida lá no céu. Ela de saia rachada, com a coxinha ao léu. E namorei naquela saia, fui a correr atrás dela. Acabei por ir à praia como um cão atrás da cadela. O sol estava mais quente, eu procurei e não vi. O meu coração ardente naquela racha me perdi. O mar saltou para mim, enfurecido, não sei porquê. Percorri e mesmo assim a tal saia não se vê. Eis que então eu reparei com aquele corpo vermelho. Se era mulher, não sei, mas parecia um caranguejo. Olhei para ela e então aumentou a confusão. Com o seu creme na mão, mas parecia um camarão. No outro dia apanhei o autocarro para a praia. Procurei, não encontrei a racha daquela saia. Fui correndo, desconvido, pela praia que então vi. Andava meio perdido, mas a racha, não esqueci. Como um pobre condenado a viver para o degredo, fiquei muito despecado quando dobrei um rochedo. Do que vi, tenho vergonha, nem sequer quero contar. Era bicho sem vergonha, mesmo ali à beira-mar. Acordei, de repente, o calor daquele sol era apenas o ar quente da minha cama num lençol. Foi um sonho que eu tive, com a racha daquela saia. Minha mente ainda vive toda nua pela praia. Estou perdido pela saia, estou perdido lá na praia. Mas que grande confusão, ai, que grande excitação. Ai, ai, que pobre de mim, já não posso viver assim. Bendita seja a racha que as curtas têm na saia. Bendito aquele que acha uma racha pela praia. E nesta parte do... Estou perdido pela saia, estou perdido lá na praia. Pois eu peguei, tenho medo, muito medo. Que era uma música num contexto infantil, claro que não era com esta letra. Em relação a duas ladras que chegavam lá à aldeia pacífica, que até aí era pacata, mas com a chegada das ladras começou a agitar a aldeia. É o desilusionista, não é? Ah, é? Não, os ilusionistas também não era. Vivia tudo supostamente sobre os padrões do que é normal, ou do que é suposto, e depois o desilusionista chegou lá para desencantar aquilo tudo. É capaz. Tenho medo, muito medo. O medo está sozinha, mas não conto o meu segredo, pois ninguém me adivinha. Isto há outra coisa que me lembrei agora ao ler estes dois últimos versos. Não conto o meu segredo, pois ninguém me adivinha. Além, mais que adivinhar, é o compreender. Sim, às vezes, claro, as pessoas... O adivinhar era para rimar. É, com a minha irmã. O adivinha é o perceber, e as pessoas às vezes ficam com o receio de contar, mas eu sou contra e continuo a ser contra guardar segredos, porque acho que começa a criar uma sensação na pessoa de mal-estar. Quer dizer, depende da pessoa, não é? Sim, mas, claro, mas tiverem a minha postura... que tenho uma consciência, começa, chega a uma altura, ao princípio até pode ser alucinante, mas começa a ser uma altura em que começa... Estás sempre com receio que o mais pequeno pormenor, que o mais inesperado aconteça. Não é o inesperado, mesmo, também estou a falar das pessoas que mesmo, guardam segredos. Que estás, por exemplo, imagina. Epá, não sei. Os namorados até mais que os maridos, não é? Os maridos ou as mulheres que traem, que têm uma pessoa com que têm uma relação à parte, por exemplo. E que pode sempre ficar aquela coisa do e se ele descobre. E eu quero estar com a pessoa, não posso, ou eu quero dizer isto, mas não posso, ou a pessoa disse-me aquilo e não devia ter dito, porque depois a mulher desconfia. Quando falo em contar segredos, não é a parte do descobrir, é o ter ali algo guardado, estar ali uma coisa entalada que não se conta, isso não encaixa comigo. E? Sim, exato, mas quando ela diz que será maior castigo, é suposto porque ela não descobriu, não é? Ah, sim. Pois, por isso é que eu estou a reportar. Mas eu já não estava nesse verso, não sei se estás a dormir ou o quê, eu já não estava, já tinha passado. Bem, não interessa. Por fim, o próprio título, que é O Segredo das Coisas, faz-me reportar a um programa da Discovery Channel, um canal de descoberta, que tem exatamente este título e que há uns anos era tema de conversa entre várias pessoas, porque as pessoas gostavam de ver aquilo no meio onde eu estava, que era descobrir como é que se fazem coisas que fazem parte do nosso dia-a-dia, no género, como é que surge o guardanapo, como é que são feitos os baixos de tabaco, sei lá, uma coisa qualquer. E que o Discovery Channel ia ao início, à origem mesmo de cada coisa que nós lidamos no dia-a-dia, que a maior parte das pessoas não faz ideia como é que aquilo foi parar às mãos. Eu gostava era de um programinha que dava no National Geographic e que se chamava Mayday Desastres Aéreos. Isso é que era boa da noite. Bom. Por acaso dava noite, dava. Continuamos a música portuguesa, na guitarra, a Rita Gordo, por isso é que eu disse que íamos engordar já há 7 minutos, há 9 minutos e tal. A Rita Gordo vai cantar O Segredo das Coisas, que é a terceira música de hoje. Não há intervalo porque é para despachar, é para despachar isso. Hoje não há intervalo. Já estás a ladrar muito. Já está? Pode ser? Pode ser. Ah, tem que ter a tua autorização. Canção número 3, título O Segredo das Coisas, intérprete Rita Gordo, orquestração Fernando Mendes. Vale! À noite quando me deito, alguém se deita comigo. Grande, grande é o segredo, mas é maior o castigo. E no silêncio da noite há vozes ao meu redor que me gritam o teu nome toda a noite, meu amor. Quando me deito, alguém se deita comigo. Grande, grande é o segredo, mas é maior o castigo. E no silêncio da noite, há vozes em meu redor que me gritam o teu nome toda a noite, meu amor. As coisas que tudo me acontece, e na espera de ter, todo o meu corpo arrefece. E quando a noite se alonga, além do tempo devido, e o silêncio se prolonga, como se fora de vidro. Tenho medo, muito medo, o medo de estar sozinha, mas não conto o meu segredo, pois ninguém me adivinha. segue-se uma música trazida pela Joana Magro. É verdade. Ah, já está a brincar. Depois a Rita Gordo, vamos ver o Fernando Mendes. Ou a Joana Magro. É, vamos ver a Joana Magro, que é uma cantora nascida em Évora e que nasceu a 29 de março de 1991. Uma cantora que tem, portanto, 22 anos. Uhum. A Joana Magro já ganhou o concurso da EB23 da Raiolos. Digamos que... ou seja, pronto, basicamente ela foi a vencedora desse concurso. Pronto, desnecessário será dizer que foi também a única participante. Ah, poderia ter sido a única e ficar em segundo. Exatamente. E a Joana Magro também já tentou... portanto, já tentou representar Portugal na Eurovisão em 2010. Todavia, entregou a música fora do tempo previsto e por isso é que não passou a nenhuma fase, porque entregou já no dia 3 de junho, depois do Festival da Eurovisão, ela entregou para 2010 e, portanto, não pôde por causa disso. Joana Magro, que entretanto se caracteriza por ser uma cantora com uma voz... digamos, ela fala baixinho, pronto, é magra também, dorme numa cama de casal, numa cama de solteiro com o seu gato e aparentemente, pronto, vai lançar um disco ainda neste ano, só está à procura agora do Rio para onde ela fazer o lançamento, porque claro, tem que ter uma ponte, não é, para onde possam lançar o disco. E pronto, e portanto, ela está a pensar em ir ali ao Corval para lançar então, lá no Afluente, lançar lá o disco dela. Dela, que ela comprou na FNAC, um disco de música infantil, que ela então já não ouve, e portanto vai lançar ao Rio, mas é um disco dela, porque comprou, é dela, não é? E pronto, e portanto vamos ouvir então a Joana Magro com... As Coisas do Segredo, que é, aliás, uma música que começa com uma guitarra elétrica, né? E acaba com um clarinete. Tem também uma bateria invertida, ou seja, em que, digamos que, durante aqueles 2 minutos e meio de música, o baterista já virado de cabeça para baixo, para poder tocar o bombo lá, o bombom. E automaticamente isso tem uma acústica muito diferente, né? A Joana Magro, que é uma altura em que diz o seguinte, não nos versos que ela canta, diz: esqueci-me do resto da letra, já não sei o que dizer, é melhor sair daqui, senão ainda me vão caraças, me bem. E pronto, e esqueci-me do resto da letra, já não sei o que dizer, ao almoço comi uma bela punheta que me acabaram de fazer. Também dá. Ainda era pior. Reparem que estamos aqui há 3 minutos e 20 segundos e o Carlos só falou de uma personagem fictícia. Não sei se ele parou de cantar a inventar. Não sei. Não, o Joana Magro existe mesmo. Ah, existe, está bem. O Joana Magro existe. Na minha imaginação, mas existe. Existe, mesmo. Mas claro. Pois, e... quando saímos da tua imaginação é que é o problema, que ela desaparece. Mas... exatamente. Sim, pronto. Sim. Pois, mas claro. Pronto. E a Joana Magro é então esta cantora que vai participar também no grande evento na Casa de Fados do Corval. E no primeiro festival Antena Web. Infelizmente não conseguimos trazer uma cantora de tão alto gabarito ao nosso festival. Infelizmente. Conseguimos trazer o Toy, o Miquel Carreira. Conseguimos trazer... Até conseguimos trazer a Britney Spears. Mas a Joana Magro, realmente uma cantora... E a tua irmã como convidada especial. Também. Mas a Joana Magro, uma cantora de tão alto gabarito, de facto não conseguimos. A irmã do Carlos é a Lady Gaga. Stefani já era nota cá para a gente. Exatamente. Olha, e se falasses da música mesmo, assim, 4 minutos e meio depois? Senão isto tem 2 horas outra vez. Se é que sabes como é que chama a cantora. Sei. Já agora, só para que os ouvintes fiquem esclarecidos com aquilo que ouviram há pouco, nós aqui não censuramos porque há uma coisinha que tem aquele nome de bacalhau, não é? Pois. Então, ao almoço comigo, havia de ser o quê? Está bem, mas... Mais. Pronto. E então... A música que se segue. A música que se segue... É da exclusiva responsabilidade... Da Fábio Rubordão. Das escolhas de Carlos Bonaparte. Da Fábio Rubordão. Eu escolhi esta música porque assim comecei a ouvir, depois do saxofone, não sei o quê, comecei a ouvir a guitarra, a viola e tal, e automaticamente fui interpretado para esta música. Esta é uma música que mistura um bocadinho de morna com fado. Aliás, os agentes têm muitas semelhanças entre eles. Cresce até, acredita-se até que os dois tenham sido resultado de uma ramificação, ou um do outro, ou os dois de um outro género. Esta música escolhia, vamos lá ver, ela acabou por ganhar um significado muito especial para mim, por uma coisa muito simples. Foi a primeira música que foi colocada a sério na Antena Live. A sério? Sim, porque as outras seis que lá estiveram foi para a gente testar, foi A música que era mesmo para ouvir. Sim, sim. Para ser escutada pelos ouvintes. Aquelas seis músicas ou sete que lá estavam. Depois dos testes, acha que foi a primeira oficial? Sim, foi a primeira música que nós colocamos lá. Muito bem. Colocamos 50, ou seja, os ouvintes não ouviram. Esta música até acho que não foi a primeira que passou, mas... Olha, foi a primeira a ser colocada. Sim, foi a primeira a ser colocada. E a Antena Live foi um desafio, pronto. E foi também uma espécie de mostra de força, não é? Abrir mais um canal. Já me foi proposto mais um quinto canal, sabias? Outra vez? Foi-me proposto. Ah, isso é outra vez. Uma Antena Web Brasil. Porquê que... Brasil e região são temas todos os dias, quase todos os dias aparecem à minha volta. Ainda seja ao final da tarde, um encontro inesperado com uma antiga vizinha minha. Temas, região e um bocado do Brasil. Foi quase uma hora de conversa à volta. Também, agora está lá o Papa, vai dar o mesmo. Papa no Brasil. Não é brasileiro. Ora bem, embora hoje, eu já vi, está quase a vir. Está quase a vir. Eu lembrei-me de nós, um programa de nós há dois anos. Estávamos aqui na Jornada da Juventude. Olá, os portugueses! Olá, estou aqui! Olá, estou aqui! Os espanhóis! Olé! Os russos! Que eu tenho da brusca! Foi gravado no estúdio exterior, no estúdio número 1, no sábado de manhã. Por acaso, eu lembro-me dessa emissão. Porque hoje foi dia santa. Hoje foi dia de graça. De graça. Isso. Foi dia da alegria, não tem lógica. Hoje foi dia de graça. Até não tem lógica? Tem. Bem. Continua, a Fábia. E cá está, e ao mesmo tempo é mais um dos nomes que surge recentemente. Recentemente, há 6 anos que surgiu o Fábio Rebordão. Mas é que a Fábio Rebordão ainda apanhou a altura em que... Digamos que ela apanhou a altura em que já se começava a prestar atenção ao facto de surgirem novos nomes da música. Não, porque os nomes que já cá estavam antes de 2007, 2006, foram. Enfim, quem se safou, safou, quem não se safou, não se safou. Mas a partir de 2007 começa-se a prestar atenção ao facto de estarem a surgir novos nomes. Não é? De estilo, olha, estão aqui, atenção, estão aqui a surgir novas pessoas para a música, não vamos desprezá-las. Já fizemos isso com anteriores, não vamos fazer isso com estas. E a Fábio Rebordão apanhou essa maré e pronto. E foi por isso que se aguentou. E agora tem mais sucesso, pronto, tem mais reconhecimento. E, enfim, quer dizer, no meio em que estamos da música portuguesa, em que de repente surgem muitos nomes, porque não é? Agora há mais portas abertas, não é? A Fábio Rebordão vai resistindo, ela também tem um género musical com poucas regras, ou seja, é fado, mas é consoante a sua vontade, se for fado é fado, se não for fado será outra coisa qualquer, ela não se restringe a um género ou até a um subgénero, ela é nesse aspecto muito polivalente. E por isso, pronto... Escolhi sobretudo por isto, porque corresponde, em termos rítmicos, em termos instrumentais, ao género. Corresponde ao nosso tema, porque a morna é, enfim, é muito de Cabo Verde, não é? E aqui esta canção, ou seja, este tema mistura o fado com a morna. E depois, porque é a primeira música que entrou na Antena Live e que ainda hoje se mantém. Agora vamos ao lead. Depois da Rita Gordo, vamos ao Lito. É só o meio gordo. Fábia, que é? Rebordão, vai interpretar. E o título, pois, já não sabes. O título. 10 minutos depois, já sabes. Sombra de Luz, não é? Não sei. Como é que era? Já não me lembro. Vai lá. À Sombra da Luz das Trevas. Foi isso que eu disse? Não. Não foi à Sombra da Luz das Trevas? Acho que não. Isso eu disse que sim. É porque estou errado, não é? É o que tu vais dizer. Por sombras me dei à luz. Vês que não era? Então é igual, o que é que eu disse? Por sombras me dei à luz, será interpretada pela Fábia Rebordão. E foi assim que nós o Benfica. Ontem tive um reencontro familiar, acontece uma vez por ano. Tive um reencontro com, quando digo familiar, foi mesmo com muitos membros da família. Reencontro ou encontro, pronto, também não houve assim provavelmente muitos reencontros. A maioria de, saiu de lá, a maioria regressou a casa com uma ramada do caraças. Ah, percebeste uma ramada. Bom. Houve dois momentos que me ficaram na cabeça. O primeiro, logo de manhã, quando nós fazemos uns joguinhos de futebol de salão de manhã. E antes de um dos jogos, há uma prima minha, uma miúda de 4 anos, veio ter comigo com o apito e para dar-me que eu ia ser o homem do apito, ia ser o árbitro. 3 anos. Pega lá para ser o árbitro para ti. Eu, quem é que disse que eu ia ser o árbitro? Eu vou jogar. Quem é que disse? Foi a tua irmã. E ela foi. E eu, ah, teu irmão é uma burra. E ele foi lá para mim durante meio segundo e depois... Estou a chorar. E eu pensei que tivesse sido boa maneira de eu falar o quê, mas não. Ela não aceita que insultem a irmã. Mesmo miudinha, passou por isso e disse, ah, teu irmão é uma burra. E ela começou a chorar com a mãe, ah, chamou a irmã, chamou a burra, mana. E eu, lá, isso é que é defender os seus. E a mãe dela, a minha prima também disse, ela não gosta, ela não gosta. Tá. Ao final da tarde, um momento delicioso, envolvendo a mesma miúda e a irmã dela, mais velha, não muito, 8 anos, em que a mais velha estava a apresentar, a fazer aquelas coisas panicaricas e só nem as profissões, aquelas coisas que a canalha vê. Que não sabia que é um tudo de cor e tal. E agora, para as senhoras e para os senhores, que só estavam lá uma miúda à frente dela, e eu assim, mais um lado a observá-la. Para as senhoras e para os senhores, vamos ter mais uma atuação aqui na nossa tarde de espetáculos. Vamos ter o Pinguim. E já antes disso, ela já tinha ido para um... Depois, nós estávamos junto a uma casa e ela tinha-se escondido atrás, a seguir uma esquina, a combinar com a irmã o que é que iam fazer quando ela saísse Pinguim. E ela diz Pinguim e vai a correr outra vez para a esquina, onde a irmã, a miúda, estava escondida, mais pequenita. E vieram, aparece a primeira, mais nova, a andar assim de lado, toda a abanar com os pinguins, exatamente igual, né? Com o braço assim, tim, tim, tim, e a mais velha veio à frente dela e vieram as duas, tim, tim, tim, tim. O Carlos Bonaparte sabe que eu sou difícil de me comover, de algo me tocar, e eu lá, uns metros de distância, encostado lá à parede, lá está, na outra esquina da casa, junto à casa onde estávamos, e eu, aquele momento em que eu vi a primeira mais pequenita aparecer de tim, tim, tim, tim, tim, com um ar sério a fazer aquilo, e a mais velha juntar-se a ela e vieram as duas, duas irmãs a andar ali a correr, e eu fiquei comovido com aquilo, e fiquei ali a olhar e a sorrir sozinho e tal. Isto tudo para dizer o quê? As próximas músicas, a próxima música não tem o nome nenhuma delas, mas pouco antes deste momento Pinguim, eu tinha estado com outros dois primos meus, e ele pegou no cavaquinho dele e começou a tocar umas músicas, mostrou duas brasileiras do Sr. Jorge ao outro primo nosso que estava lá, e depois virou-se para mim, oh, não, tu conheces a Madalena? E eu, qual delas? A do Ivan Lins ou que as tunas cantam? A das tunas. E começou para lá, chorava, que dava pena. Começou a tocar isso. Tanto é que a terceira minha escolha de hoje não ia ser esta, mas arranjei o instrumental, mas não arranjei a música que eu queria. Depois eu mostro um dia ao Carlos, ao fim, a música que eu queria, chamada O Amor Acontece. Também tinha explicação, também tinha motivos familiares. Mas... Pois, eu calculei. Mas... É essa, tu conheces? Tu não conheces? É que não entrava na nossa peça. Entrava no seu bundo, mas... mas era essa, era. Só arranjei um instrumental porque com qualidade minimamente aceitável, com voz, não há. Pelo menos, olha, não foi encontrado para já. Eu tinha. Tinhas, mas não tens. Mas perdi no disco. Tinhas. Mas tinha. Tinhas. Mas tinhas. Já não tens. Bom. A música que eu ia escolher não era esta, mas como surgiu essa coisa do dentro do ambiente familiar e ele próprio sugeriu a Madalena, estava na ideia que já tinha escolhido, mas realmente escolhi a Madalena, mas foi a do Ivan Lins, cantada com um ótimo jazz de Portugal. E então hoje vamos ouvir a Madalena, porque, e além destas ligações familiares, então tem que ter ouvido um primo meu a tocar esta música. Primo que eu falei aqui há pouco tempo, quando escolhi a música da Febre, eu desconfia. Ele canta a Desconfia, foi o mesmo primo que ontem começou a tocar a Madalena. Londres! Hã? Estás a Londres, não é? Não, eu até voltei comigo a tocar o cavaquinho, não foi de Londres para cá. Gaia! Em videoconferência. Estás a falar, ainda hoje de manhã estava a dar o Mundial de Natação e lá estavam camisolas de Londres 2012 nas bancadas. O pessoal que esteve lá e que ainda hoje enverga as camisolas referentes aos Jogos Olímpicos. Esta música incluía também numa peça de teatro, ao bocado falei numa Tenho Medo, Muito Medo. Esta também incluí numa peça estreada em 2008, com o título Linda Flor, que era uma conversa entre duas amigas e um amigo. Ela andava ali e sofreu pelo amor, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. O amor que nem não surgiu, mas ela o abandonou e assim deixou. E a peça é, essa peça é tua? Essa peça é minha. A música não é minha. Linda Flor? Não sabia. O nome da música era Linda Flor. Ah! Eu disse o nome da peça. É burro. A Madalena transformava-se em Linda Flor. Ainda em relação a ligações familiares, é que eu descobri esta música em 2006, em março, poucos dias antes, curiosamente, de uma estreia de outra peça minha, relacionada com estudantes. Ah, não sei se chegaste a ver a dos estudantes. Não sei. Em 2006. Ah, não, outro cá. Não, antes. Então, não. Dos estudantes. Em 2006, eu conheci esta música numa atuação de um tio meu e estava a ver esse concerto acompanhado pelo meu avô, por isso estamos assim todos entre nós. E foi num grupo de um tio meu que eu conheci esta Madalena, porque nunca tinha ouvido esta canção até aos meus 18 anos. E também foi uma música universitária, tocada por turmas universitárias, que mais me acompanhou ao longo dos 3 anos de faculdade. era esta que eu via mais, era esta que eu gostava mais. Tanto é que no meu último ano de faculdade acabei por pegar nela e escolhê-la, inseri-la numa peça de teatro. Como veem, há muitas ligações para esta música que vamos escutar, interpretada pela Tuna Universitária do Porto, portanto, a Tuna Mor, digamos assim, a Tuna Patroa da Universidade do Porto, que é mesmo junto a vários elementos de várias faculdades. É TUP. A TUP, a Tuna Universitária do Porto, vai cantar Madalena. Até porque, ainda com referência à música anterior, o segredo das coisas talvez acabe quando chegamos à Madalena. A quinta música chama-se Madalena e é cantada pela Tuna Universitária do Porto. No ar, não vês aqui os gráficos a funcionarem? Não tinha visto, sabes? Eu sou ceguinho. Eu nem empresto os óculos. Obrigadinho. Ah, primo! Pronto, e já cá estamos. Depois de. Hoje já andamos muito gordos. Hoje andamos, é verdade. É para conduzir com. É o que eu digo, conduzir com as nossas panças. Pois, é isso. O que eu te ia dizer? Ah! Abrir. Respondendo à Tuna, né? Respondendo à cidade e ao ritmo animado, respondendo à cidade, sim, Então, mas Porto, vamos para Lisboa e vai responder à cidade. É rival? Ah, para responder à cidade, exatamente. É, com Porto igual. Responde-se a Lisboa. Exatamente. Muito bem, seguindo. Com uma duna responde-se a outra tuna e tal. Não. Tuna e, mais tuna. E quem é que é a Madalena? A Madalena é a mulher gorda. Por acaso até ela é magra, a tua antiga vizinha. Está bem, mas esta, bem magrinha, esta Madalena é a mulher gorda. Está bem. Né? Porque não ia dizer que a Rita Gorda era gorda, não é? É esta Madalena, não é? A Rita Gorda, claro, não sei. Já para aprender. Eu não sei se a Rita Gorda... Não é gorda. Não, pois, é qualquer que fosse só de nome. Então, mas não, como é que... Como é que te chamas? Zé Gordo. Não, a sério. José Gordo. Não, eu estou a falar a sério, o nome mesmo. É como o outro que quis mudar o registro do seu nome. Como é que se chama? António Cocó. Até mas você não pode mudar assim o nome. Até mas o meu nome é António Cocó, não ouviu? Pois, realmente com esse nome. Então diga lá qual o nome que é. E é um João Cocó. A anedota não é bem com Cocó, mas não interessa o resto. Bem. Sim, mas eu calculei que não tivesse. Vamos lá, ó mulher. Que fosse lá para uma cidade perto de Espanha, não é? É isso, Mérida. Quem vai para Mérida. E então dizia eu que escolheste a música não só para responder ao género, nem só para responder à cidade, mas também para responder a uma coisa. Nós estamos aqui, vamos aqui falando em off de memórias, de pessoas, de recordações, não sei o quê. E eu tenho especialmente de um ano letivo várias recordações, designadamente do ano 2001-2002. Desculpa, minto, 2002-2003. Foi o meu segundo décimo ano. E desse 2002-2003 eu guardo grandes recordações. Carina, eu nunca tenho. Também. Tu não vais falar que eu tenho. O nosso décimo D. Né? O nosso décimo D. As minhas conversas. Porque sabes que eu tinha uma lata do caraças. Eu não sei se há uma vez que eu disse, mas eu tinha uma lata do caraças. Imagina que é. Estou na minha sala. Estou na C12, na mítica C12. E o que é que eu fazia? Havia pessoas que estavam todos miúdos, não é? Iam lá até à luz do mural, não é? E eu, cheio de mural, chegava ao final das... Olha, dá-me o número de telemóvel. Não, deixa-me falar com aquela senhora. Eu chegava ao final... Gostei daquela voz, deixa-me falar. Levantava o braço, vocês não iam dizer, levantava o braço e a professora, sim, Carlos, precisas de alguma coisa? Oh, professora, será que me podias chamar a Catarina, ou a Armandina, ou a Lucy? É isto, estão a dizer nomes de pessoas que eu de facto conheci. E uma vez que eu pedi, professora, podia-me chamar a Emma, porque achei piada, e estamos indo por cima naquela altura, havia uma Emma, a Spice Girl que estava a fazer sucesso. Emma Button. E eu, professora, podia-me chamar depois no final da aula, já era mesmo no final da aula. Quando acabasse de pedir-me, então podia dizer à Emma para ficar aqui um bocadinho. E eu, professora, muito naturalmente, não é? Porque, coitada, é ceguinho, não faz mal nenhum. Entendi. Dizia sempre, e era verdade, atenção que era verdade, eu não fazia mal a ninguém. E pronto. E elas ficavam, e a professora chamava, elas, claro, por educação ficavam. E ficavas a falar. E ficava a falar. E conhecias cena quantas jeitosas assim? Conheci, quantas, por acaso, não tenho contato com nenhuma. Mas conhecias, não. Mas na altura foi bom, pá, é sim. Mas mantive contacto com alguma, especialmente com uma, até 2012, curiosamente. Ah, desculpa, até 2011. Já sabia o que é que isso tem a ver com música, mas acho que está tudo. O que tem a ver com música é que... Eu, por acaso, nunca tentei perceber se elas eram gordas ou se eram magras. Nunca andaste... Não, o Brian... Não. O Brian nunca funcionou. Não. Pensando no Brian, não. Por acaso, não. Então, tu estavas com aquela máquina que está aqui à nossa frente, que já entrou em sonhos meus e tudo, parece. Bom, estavas com aquela máquina, depois de escrever, ias às folhas com as mãos a ver o que é que tinhas escrito. Tipo, enganavas. Oh, desculpa lá, pensava que a folha estava aí. nunca fizeste isso. Nunca fiz isso, não. Nunca falavas comigo na altura para pedir esse conselho. E mais? Vou-te contar, mas não me gira a conta disso. Sabes que eu, no quinto ano, havia duas raparigas que eu gostava bastante. Eu e as raparigas, por visto, eram jeitosas. Então os rapazes andavam lá atrás a palpar lá o traseiro das miúdas. No quinto ano, jeitosas. Estamos a falar de 10, 11 anos. Para nós, 10, 11 anos eram jeitosas. Sim, continua. Bom, então os rapazes lá tal. E um colega meu, que era o Tiago. Anda, Carlos, também vais participar da festa. Ah, bora, olha. Ah, caraca! Aquilo foi. No final, houve outro colega, o Bruno. Olha, o Tiago já foi lá. Tocou, então tocou para a sala. Olha, o Tiago já foi lá para dentro. Vamos agora aproveitar, vamos, enquanto vamos para o pavilhão. Vamos lá. Ela disse o nome das raparigas, não vou estar aqui a dizer. Então, acontece isso. Eu lá, pronto, lá deixei, não é? Na altura também não tinha a noção que tem agora das coisas e também não estava aquela coisa de atrevimento, não é? Vamos lá então. Fiz isso. A última vez que fiz isso, vira-se a pessoa para trás. Quem é caralho? Sabes porquê? Porque era o tal Tiago que supostamente tinha ido para dentro. Ou seja, pregaram uma partida. Tu isso lembra-se bem, bem. Pregaram uma partida. Não, eu lembro-me acima de tudo das outras duas. Das outras duas, porque nós até fizemos uma cena que fomos até um bocadinho maus com elas. Que basicamente ficamos para aí 4 ou 5 a tentar. Pronto, para palas, não é? E o que aconteceu foi que. Enfim, nenhuma conseguiu. Aliás, nenhum conseguiu. Eu não. Pronto, porque eu precisava sempre que me dissessem onde é que elas estavam. Ou seja, eu não entrei muito na cena. Mas basicamente, embora tive uma vantagem, eu acho que fui dos que mais conseguiu alguma coisa. Porque elas, como sabiam que eu não via, tinham uma certa tolerância. Ao mesmo tempo que se queriam defender, também tinham uma. Pá, eu não posso reagir muito mal porque senão vou. Ainda corro o risco de me magoar sem querer. Ah. Percebes? E coitadinho, não vê. Então, eu quero saber o que mais conseguiu. Mas pronto, de todas formas. Voltando. Que elas eram de murros e pontapés e não sei o quê. Tu às vezes estás com umas expressões de não vou entrar nessa cena. Ah, tá nas moedas frito. Ah, meu, tem que ser assim. Então continua aí, bada nice. Pronto. Mas isso, voltando então, agora Ricardinho, voltando então à questão do oitavo ano, décimo ano, aquelas que conheciam a parte da terceira, oitavo ano. Era gorda. Não sabia se eram gordas ou não. Pronto, conheci realmente pessoas muito interessantes, conheci. Mas, em casa, eu também tinha um mundo paralelo. É, aquilo na altura ainda não tinha Alcatrão, era só um paralelo. Diz lá que essa não teve. Eu não me aqui a mijar na vida, olha só xixi aqui. Ah, bem. Pronto, coisa, é isso. Ah, mas o que eu ia dizer? Cuidado aí com a poça. Pronto, então, eu em casa tinha lá um mundo paralelo, não é? E como é que eu ia dizer? Eu estava a descobrir, digamos, os CDs que eu tinha lá em casa, e eu não lhes dava utilidade nenhuma, porque não tinha lido os CDs. Mas depois, quando tive, à medida que fui tendo, fui-lhes prestando atenção. E então, entre o verão de 2002 e o verão de 2003, eu fui descobrindo, por um lado, fui tendo alguns CDs novos, por outro, fui descobrindo os que já estavam lá em casa. E descobri num top nacional qualquer, que por acaso não tem aqui, não sei porquê, uma música chamada A Mulher Gorda. Eu nunca tinha ouvido aquilo interpretado de nenhuma forma, mas ouvi pela primeira vez, não sabia quem é que era. Não é A Mulher Gorda, é Mulher Gorda. Está bem. Não, eu nunca tinha ouvido Mulher Gorda. Continua. Ah, eu nunca tinha ouvido A Mulher Gorda. Se a música se chamasse A Mulher Gorda, tinha que dizer, nunca tinha ouvido a Mulher Gorda. Estás a ver? Já me fez um episódio mais. Pronto. E isto foi onde? Aliás, foi em que dia? Num sábado à tarde, claro. Ouvi A Mulher Gorda e tal, ouvi o Apita Comboio, não sei quando, foi muito giro. Pronto. E aproveitando, porque assim, porque é que eu falei na secundária, não sei o quê. Porque simultaneamente foi o ano em que reencontrei o Nuno. Foi o ano em que mais, tirando 2004, mas foi digamos, um dos anos em que mais saí, um dos anos em que mais me diverti. Olha, foi um dos anos. Ai não, isso foi no ano seguinte, o livro da escola, não foi? Foi. No décimo ano não houve. Houve, mas eu não participei, não me deixaram participar. Mas tive, ou seja, como é que ia dizer? Foi de facto o décimo ano. Eu fiz a minha musiquinha para o décimo ano. Fui reencontrar o Nuno. Foi um dos anos em que eu mais gravei e mais interpretei. Porque eu lembro de trazer uma cassete com uma musiquinha que até começava com o hino. Portugal, Portugal. E tinha gravado, eu gravava muitas músicas, não sei o quê, aquela alegria. E portanto foi esse tudo, ou seja, eu peguei nesse ano letivo no sentido de foi um ano repleto de coisas. E dentro dessas coisas escolho, poder escolher muitas músicas, mas para responder ao género escolho esta da Mulher Gorda. E é ainda hoje um dos anos que mais me recordo, ou uma das épocas que mais me recordo. Porque, sabes, é aquela altura em que já tens maturidade suficiente para apreciar a vida, mas ainda não tens complicações demasiadas para não a poder desfrutar. Percebeste? Sim. Pronto, é uma altura bonita da adolescência. Não é? Eu já me começava a custar o facto de saber que as pessoas não me aceitavam, mas também fiquei muito bem ao perceber que o mal não estava em mim. Não é? E portanto, porque os meus colegas de escola ficavam no intervalo durante as aulas. Eu não ia lá para fora. No décimo comecei a ir. No meu primeiro décimo. No meu segundo décimo já ia com frequência. No meu primeiro décimo não. Aliás, mesmo no meu segundo décimo há uma pessoa que tu até falaste aqui há duas semanas ou três. Que até chegaste a falar em nomes. Que até cantaste uma música. Não te lembras? Não. Marina. Ah, Marina. Foi ela que me perguntou, olha Carlos, queres vir lá para fora? No meu segundo décimo foi a primeira vez que eu saí, porque a partir de ficava sempre lá dentro. Que é um bocado estranho, porque ela nem era da tua turma, não sabe? A Marina? No meu no décimo não, mas pronto. Ah, então foi no décimo primeiro? Pois, também acho que sim, mas eu já achava já estranho isso, mas está tudo bem. Então, mas quem é que me levou lá para fora no décimo? Não interessa, mais. Ah! Foi a Lucina! Está bem, deixe-me ir à casa de banho, continua. Foi a Lucina, a Sária Tânia, pois foi. Essa estava no meu décimo ano, está bem. Ainda bem que não vai dizer nome. Está bom. mais. Já que eu puxo nenhuma delas ou vou entender a maior. Interessa, pá. Também não que as pessoas poderão ficar importadas. Também não estou a dizer nada. Há só uma Tânia no mundo. Aliás, eu nem tive nenhuma nos anos a seguir. Não tivesse nenhuma? O que há? Estou a ver na cama. Bom. Não. Mais. Nos anos ativos. Eu tive. Mais. Também tiveste? Mais. Mais. Não há mais. A única vez que tinha escolhido um título de mulher foi numa emissão gira de 10 de setembro, que era a mulher de amigos José Malhoa, para responder ao meu... Que linda és tu, Margoense. Else. A verdade é que esta música também podia ser escolhida por mim, porque foi das primeiras músicas que eu tenho no meu computador, uma das primeiras músicas que eu fui buscar à internet no Piolé, um programa que eu já falei aqui. Foi uma música que eu cheguei a tocar em palco, numa peça de teatro. Não era eu que cantava, era o nosso amigo do Festival da Canção. Mas quando ele não ia, que era raro, mas há algum motivo de doença ou o quê, eu cantava essa música. E também, e voltando aos encontros familiares, em 2002 talvez, no dia do encontro familiar de 2002, à noite tivemos um concerto dos grandes trovadores aprendizes, e o meu primo cantou esta música, na nova versão da altura. Cantou a Mulher Gorda. Um primo que ainda ontem falei com ele. Então, está tudo relacionado. Pois é, essa versão era que era... Que tinha o cavaquinho, tinha o som do órgão, não é? Não. Isso era a razão de mãe. O amor de mãe... Estou a falar de uma coisa já há muitos anos depois. Está bem, mas a Mulher Gorda... Mas a melodia era da Mulher a Gorda. A melodia é da Mulher... Mas eu não estou a falar dessa música. Estou a falar da Mulher Gorda mesmo, mas... Ai, ai, ai, ai... Mas eu gosto dessa mulher, pá! Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando eu quiser... Agora estava a lembrar de uma coisa. De uma música. Manuel Seguinho partiu um fuzinho ao chegar à meta. Hoje, emissão 178, a mais gorda de todas, desde que começou este programa. Iniciamos com Cuca Roseta. Não, vou começar pelo Pierre, o amor é dele. Pierre Aderne e Cuca Roseta com Fado dos Barcos. Depois tivemos o quê, pá? Depois tivemos a Cátia Freitas com Altar Particular. Isso. Seguiu-se a Rita Gordo com O Segredo das Coisas. Depois seguiu-se a Joana Magro com A Coisa dos Segredos. Ah, não. Não, Fábio. Olha, quer dizer, Coisa dos Segredos podia ser um novo programa das bandas da 5. Fábio. Não? Em vez de ser Casa dos Segredos, era Coisa dos Segredos. Bandas a 4. Está bem, mas é só para não dizer que era a 4. A seguir à Rita Gordo, Segredo das Coisas, foi a Fábia. Foi a Fábia Rabordão com Das Sombras Me Dei à Luz. Ah, esqueci de dizer que o Fado dos Barcos foi em versão acústica. E já sei, e bom, já percebi porque é que eu estou a falar nisto. A minha última escolha, portanto, quinta melodia, Tuna Universitária do Porto, com Madalena. E a minha, para responder à Madalena... E não sabemos o nome da Tuna, como é dizer agora. É a Estudantina Universidade de Lisboa. É o L... European Union League. Com... Mulher Gorda. Com a Mulher Gorda. Estudantina Universitária de Lisboa. Porquê é que eu falei ao vivo e tal? Na semana passada houve 4 músicas que foram escutadas em versões ao vivo e nós não referimos isso. O que é uma falha! Falha! As 3 do festival, que era o Fazer Uma Canção e não sei as outras duas. A do Emanuel e a outra. Ah não, essa não passou. Passou. Como é que era o amor, o Emanuel? Com muito amor, não é? Com muito amor. Com muito amor, Fazer Uma Canção e... Qual era a outra? E o... A Bye Bye Lily. Isso, Bye Lily Bye. Não é Bye Bye Lily, era Bye Bye Love, foi a mim. E a outra versão ao vivo foi a que eu escolhi das vozes da rádio, Piugas e Pijama, porque a versão que existe é ao vivo, nos Açores. A que existe, por aí, pela internet, também foi cantada ao vivo. Agora já referi devidamente que Fado dos Barcos é cantada em versão acústica, sem microfones e tudo. E essa coisa. E a Mulher Gorda não. É a Mulher Gorda não. Aliás, vocês vão ouvir ainda agora a dizer quem é que vem aí, quem é que vem aí, que azar. Para vocês terem noção, quantidade de vezes que eu ouvi isto, porque na altura em que eu só tinha medo de emoções no computador, esta era uma delas. Vamos embora no próximo sábado. Badu badu! E não domingo. Portanto, no dia que é 3 de agosto, deve ser. 3 de agosto, vamos estar de volta para uma edição muito gira do programa. Escolho estou ou escolho eu. Já agora, deixa-me dizer. Vai ser mais gira quando não souber as escolhas que vão ser. Mais. Já agora, deixa-me dizer. Então, não sei quais é que são as escolhas que vão ser. Vamos depois também ter no próximo dia 10 de agosto. Agosto. Feriado, o programa Escolhas Tu ou Escolho Eu vai para uma pequena pausa porque o locutor Carlos Bonaparte está de férias. O locutor, eu estou continuando aqui a trabalhar, mas o locutor está de férias. Vamos embora até daqui a 6 dias. Eu já que posso dizer até daqui a 7 dias, que na tua perspectiva está certo. Até daqui a 7 dias temos a contar já com o dia de hoje. Já acabou? Vamos lá então. Até de hoje a 7 dias. Fiquem bem e já de seguida há mais um programa no canal 1, mais um programa no canal 2, mais um programa na Antena Best mais um programa em centenas de milhares de estações um pouco por todo o mundo. Um cumprimento especial aos gordos. Exatamente. E às gordas. Eu não é gordo, é claro. Ah, cansado. Deixa-me ver.